problema, problema seu. Meu corpo te enlouqueceu. Problema, problema seu. Se você gosta de mim, se você gosta de mim, se você gosta de mim, quem mandou você se apaixonar?